Morelli Júnior, original. E essa é nossa, Tchê Paixão. Quem não chora, faz bico. Sexta vai ser bagaceira, já tá tudo preparado. Marquei com os meus amigos no boteco do Ronaldo. Mas o pior problema é convencer minha mulher. Falei que vou pro trabalho, mas ela não bota fé. Hoje eu tô daquele jeito pra tomar uma gelada. Vou bem escondido mesmo que ela me bata. Vou, vai desculpando, o bar é meu trabalho. Não tô aqui aprontando. Se eu tivesse ali na rua, bebendo, roubando, mas eu tô aqui sentado no barzinho trabalhando. Bebendo, roubando, mas eu tô aqui sentado no barzinho trabalhando. Telefones para shows 719-8517-3830. Falar com a HJ Produções. O som dos paredões. Sexta vai ser bagaceira, já tá tudo preparado. Marquei com os meus amigos no boteco do Ronaldo. Mas o pior problema é convencer minha mulher. Falei que vou pro trabalho, mas ela não bota fé. Hoje eu tô daquele jeito pra tomar uma gelada. Vou bem escondido mesmo que ela me bata. Vai desculpando, o bar é meu trabalho. Não tô aqui aprontando. Se eu tivesse ali na rua, bebendo, roubando, mas eu tô aqui sentado no barzinho trabalhando. Bebendo, roubando, mas eu tô aqui sentado no barzinho trabalhando. Vai desculpando, o bar é meu trabalho. Não tô aqui aprontando. Se eu tivesse ali na rua, bebendo, roubando, mas eu tô aqui sentado no barzinho